Oh, what wonderful glory, walking with him each day. I'm singing a story. Bom, enfim, vamos fazer então um especial do Residents nessa semana. Eu já toquei umas músicas do Residents aqui no Lixeirinha, nos programas anteriores, lá atrás. Porque como o programa é voltado para bandas independentes e até hoje eles, né, perambulam por esses selos independentes. Tá, enfim, vamos ouvir Residents. Então vou fazer uma seleção aqui particular minha e tentar transmitir para vocês ouvintes o melhor dessa banda que eu aprecio tanto, que tanto me encanta desde a metade da década de 90, quando conheci tardiamente. É, o primeiro disco deles eu acho que é de 1972. Então, boa viagem. Eu vou fazer uma seleção cronológica desde o primeiro disco e tal, até as coisas mais novas. E é isso. Quer acrescentar alguma coisa sobre o Residents? Bom, vou deixar os ouvintes tirarem suas próprias conclusões. Ah, lembrando que a promoção do DVD do Jimi Hendrix ainda tá de pé. Acho que eu vou ganhar essa promoção no fim. É, pois é. Você gosta do Hendrix? Ah, eu gosto, quem não gosta? Assim, né, não morro de amor, mas é um cara importante e tal. Vale a pena ter o DVD do cara, né? Se eu ouvisse, pra mentira isso, porque eu não faria nada disso. Mas se eu ouvisse o programa e fosse ouvinte, eu já estaria participando da promoção, porque eu ia querer ter um DVD do Hendrix em casa. Claro, e será que os ouvintes têm medo? Porque é muito fácil ganhar. Basta me adicionar lá no Facebook e dizer o nome verdadeiro do Jimi Hendrix. Eu não sei, uma coisa eu procuro no Google e vou lá e... Porra, pra ganhar um DVD do Hendrix, né? É. Você pode vender esse DVD se você quiser. Você pode dar pro seu cachorro comer. É, você pode colocar no meio do brigadeiro. Ou pôr na sua coleção de DVDs e mostrar o quanto você é antenado no mundo da música. E historicamente, falar e aprender. É. E, enfim, pagar de cult, assim, também, uhum. Né? Tem várias coisas pra pagar se fazer. De cult é importantíssimo. Várias coisas pra se fazer com um DVD do... Eu, se eu ganhasse um DVD do Hendrix, a primeira coisa que eu faria é me pagar de cult, né? Apesar que eu não tenho muita dificuldade com isso. Só deixar o mullet argentino crescer um pouquinho já tá bom. Mas eu acho que... E você pode até assistir o DVD, olha só. Em último caso, você assiste. É um show na Ilha de Wight de 1970. Eu acho que a gente vai assistir esse DVD. Vai, de curiosidade. É, de tanto que a gente fala nele. Ele tava ali morto até ontem, mas agora a gente vai assistir. É. E eu tenho certeza absoluta que tem muitos fãs de Jimi Hendrix aí ouvindo o programa agora. Então, não perca tempo. Vai lá no Facebook e me procura pelo nome de Tuizo. Eu já disse T de Taslândia, U de Ucrânia, I de Iugoslávia, Z de Zimbábue e O de Holanda, né? É, Tuizo, só me adiciona lá e dizer o nome verdadeiro do Hendrix. Que ninguém sabe, mas o Google, gente, Google. Exato. Se quiserem saber também, é James Marshall Hendrix, então eu sei porque eu procurei, assim. É, a gente tava falando, o nome do Hendrix não é Hendrix, né? Vamos procurar. A gente tava pensando numa pergunta, assim, super mirabolante pra fazer. Gino e Hendrix, né? Enfim. Tem que ser fácil, porque já é fácil, ninguém ganha, né? Talvez se a gente perguntasse o tipo de sangue dele, todo mundo ia procurar lá, hein? É. Ou as histórias que ele tem com o exército, por exemplo. Exatamente. É interessante. É interessantíssimo, é verdade. Agora todo mundo vai pesquisar no Google, todo mundo é fofoqueiro. É. Entendeu? Aí vai ter um monte de gente participando da promoção. É. Então, assim, várias pessoas dizerem o nome verdadeiro do Hendrix. A exigência do sorteio vai ser o seguinte: eu vou entregar o sorteio pra quem eu quiser, assim, pra quem eu achar que é mais bonito, ou sei lá, pra quem eu achar que é mais legal. Pra não dar briga, né? Tipo, entrega pro mais legal e pronto. Mas isso dá briga, porque as pessoas, como assim, você acha ele mais legal que eu? É, isso é injusto, não sei o que, eu faço o que eu quiser. Entrego pra quem eu quiser, o DVD é meu. Faço a regra que eu quiser, não tem dessa. Então, quem ganhar pode vir aqui na Rádio Unifran FM buscar. Como todos sabem, o programa é ao vivo. Mas a gente não vai estar aqui, mas o DVD vai estar aqui, porque afinal a gente não existe, nós somos anagramas. Nós somos, a gente faz parte dos Residents. É, pois é. Então, falando em Residents, então vamos de Residents. E logo mais então tem mais. Thank you. father replaced him. Then there was one with my mother aching. His brother replaced him. Thank you.